Introdução Workshop número 463. 16 de dezembro, o dia prometido. Um novo ciclo começa. 16 de dezembro de 2022 será lembrado como ponto de virada no desenvolvimento do homem no processo de descobrir e viver em sua própria alma. O Cristo tentou ensinar isso há 2000 anos, mas naquela época o homem não estava preparado para isso. E depois as religiões se formaram. Mas os líderes não entenderam a essência da mensagem e começaram a criar dogmas e confusão. Eles se fecharam em conceitos que nunca poderão ser cumpridos. Portanto, eles não farão parte da celebração do dia prometido, o dia que todos nós, assim como eles, temos esperado. No entanto, levaremos suas almas conosco para que o retorno de Metis seja verdadeiramente realizado. Assim como no nascimento de Cristo, quando as almas puras e inocentes encontraram seu caminho para celebrar o evento, assim também será amanhã. Apenas os leigos da Terra, juntamente com os visitantes do universo, criarão juntos a cúpula da alma do homem. E iniciarão assim a interação com a comunidade universal. Mesmo na fisicalidade, todos os sinais e símbolos estão lá para mostrar que este é realmente, de fato, o início da mudança. A sensação para muitos de nós é que algo de fato mudou profundamente, mas ainda estamos tentando entender exatamente o que. A centelha foi acesa e cabe a nós atiçar as chamas, para que o fogo assim se espalhe e queime nossa ignorância. Amanhã os raios cósmicos fabricados pelo homem serão usados nos sistemas, assim como os campos do cosmos que não fazem parte deste planeta. Outro lindo presente para a humanidade é que a alma do Criador, Mitra, e o filho de Mitra estarão todos presentes na sessão. E os membros da comunidade universal nasceram na Terra como embaixadores, apenas para participar deste evento. Que nossos amigos de fora da Terra estarão também observando e esperando para ver a nova luz da alma do homem brilhando no universo. A mudança que afetará todo o universo começará amanhã na Terra. Quando a humanidade mudar de direção para aceitar o novo conhecimento, então os outros começarão também a mudar. Fazer parte deste evento cósmico será estar verdadeiramente além da nossa imaginação, e quão afortunadas são as almas que nele participaram. As sessões continuarão a acontecer mensalmente até que a mudança esteja completa. Desta forma, o fogo se espalhará por todo o planeta. O chamado é para que todos nós nos juntemos a isso e façamos parte disso. Nenhum líder religioso, nem presidente, nem nação pode parar o processo que foi iniciado. Mesmo que desligasse a internet, nossas almas já estão conectadas e continuarão o processo. Assim, quando alguém perguntou se isso traria paz ao mundo, a resposta foi esperar e ver o que acontece amanhã e depois. Como podemos ter paz mundial se a causa oculta das guerras não muda? Portanto, foi dito que o Vaticano chegará ao fim e a paz mundial começará. Outro belo símbolo foi mostrado através dos italianos. Primeiro eles vieram em massa para Lins, mas isso foi para dizer adeus, e agora eles não vêm mais. Os romanos continuaram a governar este ciclo através de sua igreja, e agora que o ciclo chegou ao fim, o mesmo acontece com seus abusos. O homem agora vai adquirir o conhecimento de sua própria alma e se tornar livre. O poder liberado através do sistema e da alma do Criador cortará a ignorância e muitos serão iluminados, se não amanhã, no próximo tempo, à medida que amadurecem. O contrapeso à ignorância da fisicalidade é o amor do Criador. Tudo que foi prometido está se realizando, mas você precisa olhar através de sua alma e então ficará claro. Uma pequena dica foi dada pelo Sr. Cash neste workshop. Ele disse que pela primeira vez ele viu a névoa se formando ao redor do topo dos sistemas na sala de voo em Lins. O que eu entendo é que o plasma foi formado. Todos os buscadores de conhecimento que vieram a Lins para fazer parte dos testes e mesmo aqueles que se juntaram remotamente através do sistema móvel adicionaram parte de seu plasma ao sistema. Agora a prova está aqui. De certa forma, não é assim que vemos pela primeira vez a formação dos gãs em nosso copo? Ele começa como nuvens. Então, será que criamos os gãs do planeta Terra nesse sistema? As condições estão todas aqui. Nada pode falhar. Outro presente de Natal foi dado à humanidade pelo Sr. Cash. Ele lançará outro artigo sobre o que ele chama de psicogenético. Você pode ler o resumo aqui dessa aula, mas isso é tão importante que vai mudar novamente o mundo da ciência. Em resumo, a psicogenética tem a ver com as emoções dos ancestrais que modificam seus genes e que depois são transmitidas aos descendentes. As implicações vão muito além disso. Este é o ponto de cruzamento onde nossas emoções têm o poder de efetuar e criar a manifestação física de quem queremos que apareça como. Agora temos a prova científica disso. Mas isso também significa que se você quiser mudar a cor de seus olhos, então você faz isso através de sua emoção e não manipulando quimicamente os genes. Um dos próximos passos em nossa educação será muito provavelmente como entender, criar e controlar nossas emoções. O que é interessante é que nessas sessões você se senta e escuta o silêncio de sua alma. Talvez quanto mais fundo entrarmos no silêncio, mais compreendemos a nós mesmos sem as negações da fisicalidade, e então descobriremos sobre nossas verdadeiras emoções. Há mais coisas lindas aqui para estudar neste workshop. O Cristo trouxe a essência do conhecimento, mas nós o mostramos na fisicalidade. Agora não só estamos prontos, mas temos a capacidade de compreendê-lo e a estrutura dos satélites para espalhá-lo por todo o planeta. O que acontece amanhã é o que se entende por todos nós nos tornamos o Messias de nossa própria alma e ninguém mais. Agora o conhecimento, o poder e a tecnologia estão aqui para fazer isso, sem falha. Obrigado por escutar. Início do índice rápido do workshop número 463. Será interessante ver como serão os próximos passos no desenvolvimento da tecnologia. Como vimos há 50 anos atrás, os telefones celulares eram algo como um sonho naquela época e nós os vimos nos filmes em preto e branco. Mas hoje, cada pessoa carrega um, mesmo nas selvas da África ou nos subúrbios do Brasil. Hoje estamos construindo uma nova estrutura e uma nova ciência com esta tecnologia, mas estamos construindo com base no conhecimento do passado para que o homem possa usá-la, compreender e mudar gradualmente. Se não tivéssemos a rede de satélites e sistemas móveis, não teríamos sido capazes de compartilhar todo o conhecimento que fazemos no ensinamento de hoje. Muito provavelmente, pessoas de todas as nações deste planeta estão ouvindo online. Nos próximos 7 dias ou 12 meses, as pessoas de cada nação, cultura e credo, ouvirão este ensinamento e todos os outros ensinamentos também. Se tivéssemos trazido este conhecimento a uma tribo como foi dado aos egípcios, ele só ficaria em um lugar e não cresceria. Precisava ter as comunicações que temos hoje para fazê-lo crescer da maneira que cresceu. A última vez que demos o conhecimento foi para os egípcios. Eles construíram as pirâmides, mas o conhecimento permaneceu local. Agora, com o conhecimento que o homem construiu durante os últimos milhares de anos, ele criou uma estrutura global para que a humanidade recebesse conhecimento. Quantas mais pirâmides será que a humanidade vai construir? Agora que nos foi ensinado o que é a verdadeira pirâmide, então podemos fazê-las a partir das formações estelares e tudo mais que aprendemos. O que se perdeu na cultura do Egito agora se tornou a cultura de todos. Tivemos que passar pelo desenvolvimento de computadores, satélites e comunicação de massa ao ponto de se tornar normal. E todos entenderam e ganharam confiança nisso. Agora podemos dar o próximo passo. Se a humanidade pensou que os microchips e tudo mais era algo que você encontrou por acidente e depois conseguiu, você tem um longo caminho a percorrer para compreender. Tivemos que desenvolver as tecnologias para que a totalidade do homem pudesse entender e mudar. Os novos sistemas de comunicação nos permitem fazer isso. Podemos chegar a todos vocês em uma única instância em todas as línguas deste planeta. De uma forma ou de outra, vocês entenderão a essência do conhecimento. Você não precisa ler livros ou entender como fazer gans. Muitas pessoas na Amazônia e na África nunca leram nenhum livro, mas sabem como fazer gans. Eles entendem o conhecimento que não é escrito, mas é criado pelo Criador. Esta foi toda a essência e o propósito do ensinamento. Todo o propósito do ensinamento era entregá-lo àqueles que estão aqui para servir e ensinar assim aos outros. Neste processo, traremos todos os homens online. Quando fazemos anúncios para diferentes eventos, então vemos quantas nacionalidades e culturas vêm para participar. A celebração do Natal, amanhã pela Fundação Cash, será um momento mágico. Todos vocês estão chegando com expectativas e razões diferentes, mas tenho certeza de que ao final da sessão, vocês entenderão que foram trazidos aqui por sua alma para experimentar algo único, para vivenciar o que a humanidade sonhou desde o tempo de Cristo. Este não é um ensinamento, nem um processo, nem está lá para você alcançar seus sonhos de voo. A experiência de amanhã lhe mostrará a verdadeira essência da compreensão do Natal, não através dos olhos, mas através da alma. Você vai sentir onde o Cristo nasceu e o tempo em que ele viveu sua vida. O ensinamento de amanhã não é um ensinamento, é um ensinamento da alma. É um ensinamento que você entenderá a essência da criação. Muitos de vocês vêm com muitas esperanças, como eu tenho câncer, quero ir à lua, ou quero isto e aquilo. Mas estou certo de que vocês ficarão surpresos como sua fisicalidade trouxe sua alma aqui com o propósito de entregar o conhecimento e compreender a elevação da alma da humanidade. O Natal é uma época de dar presente e dar o presente da vida. Amanhã, a humanidade receberá um presente que ela não poderia sequer imaginar que existia. Mas esse presente não pode ser dado a uma só pessoa. Ele tem que ser compartilhado e compreendido por todos. O mundo vai experimentar uma evolução e uma revolução na ciência, na tecnologia, que nenhum de vocês jamais viu antes. Alguns de vocês sairão da sessão e nem mesmo entenderão o que aconteceu com vocês. Vamos educar a alma do homem e entregar o conhecimento da criação. Então veremos a mudança. A humanidade aprendeu a escrever e fazer discursos e tudo mais para se conectar com todas as pessoas. Mas desta vez, a alma do homem terá liberdade de passagem para alcançar todas as nações, nacionalidades e todos os cantos deste planeta. Você estava apenas em busca da cúpula da paz. Amanhã, criaremos a cúpula da alma do homem na Terra. Alguns de vocês talvez não compreendam a experiência pela qual passarão amanhã, ou talvez a compreendam no futuro, quando amadurecerem. E alguns talvez compreendam durante o processo da celebração. Não venham com expectativa porque vocês podem ficar desapontados, ou podem receber mais do que aquilo pelo qual barganham. Mas entenda que aqueles que se juntarão à celebração amanhã entenderão o novo entendimento no tempo que virá. Alguns podem ser iluminados, ou a iluminação virá mais tarde à medida que sua alma e compreensão amadurecerem. Então eles entenderão o que receberam pela dimensão da alma. Expectativa ao trabalho da fisicalidade do homem. Compartilhar incondicionalmente ao trabalho da alma do homem. E é a hora agora de trazer isso para dentro. Está na hora de trazer o que foi o presente para a humanidade. E então veremos aonde a humanidade o levará. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso precisa de tempo para compreender a alma da totalidade de todos os seres deste planeta. E cada um tem que chegar a seu próprio equilíbrio em relação ao outro. Amanhã é o dia prometido, onde o cordeiro e o leão dormirão na mesma toca. Você vai entender quando passar pelo processo. Encerramos as inscrições e as almas que vão estar lá estarão lá. Esperávamos e visamos menos de 100, mas recebemos muito mais e por isso estamos permitindo a participação de todos. Não há outra maneira de mudar o curso da humanidade, exceto quando a alma da humanidade estiver pronta para trazer essa mudança para a fisicalidade. Não poderíamos fazer uma a uma. Agora, isso deve ser feito em massa. De certa forma, a sessão de amanhã será o início do processo de conectar a totalidade da alma neste planeta. É o que eu chamo um ponto de partida para a alma da Terra e todas as suas criaturas neste planeta, incluindo o homem, e assim iniciará o processo de ressuscitar dos mortos, onde o morto, neste sentido, significa não compreender o processo da criação. Este processo será válido para todo homem e todas as criaturas deste planeta. Amanhã, celebramos o início da vida da humanidade na dimensão da alma e não na fisicalidade. O nascimento de Cristo foi um símbolo para isto, mas o homem tomou o caminho errado. Talvez tenha chegado a hora do homem entender a verdadeira essência do Filho de Deus. Talvez tenha chegado a hora de o homem entender do que se tratava tudo isso, E como tudo isso foi jogado para que o homem se tornasse ávido e faminto na dimensão da fisicalidade para seguir o caminho de entender o conhecimento total da criação. Se fizermos isso por você, então você mudaria isso. Mas se você mesmo faz, então se torna como um psicossomático. Então você mantém, porque você criou. Pela primeira vez em público, expliquei na semana passada, no ensinamento alemão, que a Fundação Cash lançará um trabalho científico muito importante nas próximas semanas. Não escrevo um trabalho há anos, mas este trabalho trará um novo ciclo, uma nova dimensão e uma nova compreensão no mundo de como o homem é criado. A humanidade aceitou e se acostumou a usar o termo psicossomático, o que significa que o que quer que aconteça a você psicologicamente se manifestará na fisicalidade do corpo. A humanidade aprendeu que toda condição psicossomática passa por um processo de emoção. O homem olha a emoção somente no início e somente no final, mas não entende como ela veio a ser. A pesquisa científica ainda em curso e o novo conhecimento serão apresentados de uma maneira muito simples. O que a humanidade chama de DNA é como um disco rígido de computador e não é a informação em si. Dizem que há uma sequência de proteínas que compõem a estrutura da fisicalidade. Eles a chamam de blocos e é como empilhar computadores uns sobre os outros. O empilhamento destes computadores ou bancos de memória são colocados em uma caixa chamada corpo humano. Mas estes bancos de memória não podem fazer nada, a menos que eles possam se comunicar uns com os outros. Eles precisam ter um software, que é uma linha de comunicação. Em seu ambiente, todos precisam ser capazes de receber a mesma energia e as mesmas informações para que todos possam se equilibrar uns aos outros e criar assim uma estrutura. Como eles recebem as informações carregadas pela emoção? Isto é o que chamamos de ARNA, que é a linha de comunicação entre os bancos de memória que transporta a informação que será armazenada no disco rígido, ou DNA. Quando temos emoções, elas criam uma corrente elétrica que também carrega a informação como campos magnéticos a serem liberados para o DNA, que então direciona a fisicalidade como se organizar. A humanidade aprendeu sobre o psicossomático, mas agora há uma nova palavra que ela tem que entender, que é o psicogenético. Isso significa que psicologicamente nós criamos uma modificação genética em nosso corpo. Quando dizemos que a criança tem uma deformação genética, como isso começou e de onde isso veio? De onde veio essa informação? A informação passou de um banco de memória em um computador para outro. Chamamos isso de defeito genético. Ou mesmo se só se comporta como outro, então também pode trazer um defeito genético. Através do novo conhecimento, chamamos isso de psicogenético. Isso significa que a essência da emoção pode causar uma modificação nos genes, o que chamamos de defeito genético. A informação genética, através da emoção, é movida para um novo local, e isso muda a estrutura. Psicossomático é quando nós mesmos mudamos nosso corpo através de nossas próprias emoções, mas quando nossos antepassados geraram uma emoção tal que ela pode mover a sequência genética, então ela é passada para seus ancestrais como um defeito genético. A informação criada pela essência de uma emoção cria um campo magnético no plasma da alma do homem e na dimensão da fisicalidade do cérebro, então move essa informação de um banco de memória para outro, ou faz com que um se comporte como outro, e isso muda a sequência genética, onde não se encaixa mais na estrutura normal, e nós chamamos isso de defeito genético. O novo conhecimento da psicogenética foi dado ao homem e à humanidade. A emoção cria um campo magnético no plasma e interfere ou move os bancos de memória, o que muda assim a estrutura original para que a sequência genética seja desligada. Para compensar, o corpo então tenta mover a estrutura para que ela possa se ajustar à mudança. Então, para nós, isto parece ser um defeito. É, na verdade, o corpo que compensa as mudanças causadas pelas emoções, na verdade. Com o novo conhecimento, aprendemos como criar uma força de campo plasmático ou dar energia para que o corpo possa mudar de volta à sua posição original ou, pelo menos, fazê-lo funcionar da maneira que deveria. Então, não haverá nenhum defeito genético. Nós não modificamos os genes, nós corrigimos. Com o que chamamos de psicogenético, o homem se tornará um homem perfeito. Onde quer que aterrisse, no espaço, ele fornecerá um gene perfeito, uma combinação perfeita para a estrutura do edifício. Se você tiver um câncer na Terra e pousar no planeta Zeus, você ainda terá o câncer, mas ele não será capaz de matá-lo porque os genes decidiram é um de nós e nós cuidaremos dele. É uma parte nova. Não vai criar um defeito. No plasma, tudo é acomodado, portanto, fará com que ele seja acomodado também. Psicogenética, através do DNA, se tornará uma nova ciência para o homem trabalhar. Isto não é modificação genética, onde você muda alguma coisa para que seu filho tenha olhos azuis, porque você adoraria ter um filho com olhos azuis. Ao invés disso, transferimos a emoção do prazer que lhe dá através da emoção do corpo e da alma do homem para o RNA. A modificação será perfeita. É assim que o homem criará a próxima geração e o próximo ciclo de seus filhos, através da emoção da alma. A maioria dos seres são criados desta maneira no universo, mas o homem tem sido físico em todas as dimensões, até mesmo na regeneração de sua própria descendência. Os novos conhecimentos e o novo artigo que será lançado explicarão muito disso para a próxima e nova geração da ciência e tecnologia. O homem precisa entender isto para se tornar um membro da comunidade universal. A alma de Cristo foi criada a partir da energia e do amor do Criador e não pela interação sexual. Ela carrega a alma do Criador. A humanidade tem que entender isto. Os novos conhecimentos e tecnologia trarão esta compreensão, e mais compreensão será trazida por muitos buscadores de conhecimento nos próximos meses. Nós não mudamos os genes. Nós estamos no mundo não estamos no mundo do falso conhecimento da medicina do homem. Trabalhamos através da compreensão das emoções e interações de campo dos plasmas da alma do homem e da alma da fisicalidade e como elas funcionam. A alma e o espírito eram as duas coisas escondidas do homem, e aqueles que pensavam que entendiam abusavam disso. Por não compreender o verdadeiro significado das palavras, elas puderam ser usadas para abusar dos outros. A alma é como o sol, e o espírito, ou alma da fisicalidade, é como a emoção dos campos da fisicalidade. Outra forma de dizer isto é que o espírito é como a atmosfera do corpo do homem. Você poderia compará-lo à atmosfera do planeta. A interação dos campos da atmosfera decide o que a Terra recebe. A interação dos campos do corpo do homem ou do espírito com a alma decide o que esse corpo vai ser feito e do que ele vai ser feito. O provedor e a interação dos campos do provedor com a dimensão, posição, tempo e lugar. Quando o homem toma consciência do conhecimento da criação, ele entende que o tempo não existe até o ponto em que ele pode ser detectado e isso se torna tempo zero. Isso me fez rir muitas vezes quando ouço cientistas dizerem que este ou aquele planeta tem 4 bilhões de anos. O tempo não existe na dimensão da criação. Você cria o tempo e se estabelece em seus pensamentos. Vocês inventaram a data de 25 de dezembro para o nascimento de Cristo, mas originalmente a data foi criada para o solstício de inverno de 21 de dezembro, porque é o dia mais curto do ano, onde a escuridão é mais longa. Após o dia 21, o tempo da luz se torna cada vez mais longo. A essência do significado da escolha do dia 21 foi simbólica para o homem compreender que os dias escuros e sua ignorância e falta de compreensão da criação tinham acabado, que o homem está progredindo no novo conhecimento. Esta era a essência do significado do nascimento de Cristo, e foi a essência do nascimento de Mitra no dia 21. Mas o homem entendeu tudo errado. Então ele teve que dar a isso a dimensão de uma árvore e uma luz, e novamente se envolveu com a fisicalidade. Os dias escuros do homem ser ignorante do processo da criação e do Criador acabou. Ele entende que o conhecimento vem apenas através da alma do homem. Como eu disse, muitas e muitas vezes o homem tem que aprender como alimentar sua alma para que a alma alimente a fisicalidade, então o homem não deverá matar. O conhecimento da criação e do Criador virá através da alma do homem, quando ele alimentar a dimensão da sua fisicalidade, e assim ele entenderá o processo da criação. Como sempre dissemos, que 80% de sua energia vem de dentro para fora, será o mesmo com o conhecimento. De agora em diante, o homem receberá o conhecimento da criação no ponto de necessidade e compreensão através de sua alma. Se você for a Marte, o conhecimento que você precisa para viver uma vida confortável e a existência virá através de sua alma. Se você for dos Estados Unidos para a China, ao chegar, falará chinês. Mas você também entenderá a essência da palavra chinesa e não apenas o significado do dicionário. Você sentirá a emoção do idioma e da cultura. Mas desta vez você não faz um voo de 18 horas na fisicalidade e um avião de um lugar para outro. Você transmutou instantaneamente sua alma para aquele lugar. A alma se educou na dimensão do tempo, lugar e posição. Quando lançarmos este artigo, um novo conhecimento e um novo nível de compreensão da criação e da vontade do Criador ocorrerá para o homem. Se tornará mais fácil. A essência do artigo é que o que cria do lado psíquico, do psicogenético, foi a alma dentro do corpo do homem. E a alma do homem está ligada à alma do Criador. Então você entenderá que a parte genética da criação do Criador está dentro da corporificação do homem. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. De certa forma, através dos campos plasmáticos de mim, o homem criou a si mesmo na dimensão da alma. Então é você quem decide que cor você quer ser quando nasce. Marrom, preto ou amarelo. E que cor de olhos você quer também. Por exemplo, se eu quiser parecer uma bela criatura da Terra em Marte, como eu faria isso? Que características seriam agradáveis para mim para me manifestar como em quaisquer condições em que eu chegasse? Onde quer que eu me manifeste, eu levarei a cultura completa dentro de mim. Não preciso ir à escola em Marte ou no planeta Zeus para entender o que preciso para viver lá. Eu adquiro o conhecimento do universo através da plataforma do conhecimento da criação dentro de mim. Com a liberação da nova tecnologia, aboliremos as prisões e hospitais. Quando o homem compreender plenamente, então não haverá escolas e universidades, pois o homem é formado a partir do conhecimento da criação no momento de sua criação. Aqueles de vocês que carregam os sinais e placas de ser médico, doutor, engenheiro, professor, eletricista e o resto, é melhor encontrar uma maneira de manter isto, porque não haverá muitos destes produzidos nos próximos tempos. Um graduado do conhecimento do universo e do Criador não carregará papéis, exceto o que está enraizado na alma do homem. Aqueles de vocês que estão tentando colocar o medo nos outros que querem entender sua própria alma, temos visto muitos testemunhos fazendo seu trabalho em todo o universo. Eles querem deter vocês para que possam abusar de vocês. Porque quando você tiver o conhecimento e a compreensão da criação, então você terá a liberdade do universo. Nós não queremos a sua alma. Nosso trabalho é ensinar a você como entender a sua própria alma. Aqueles que lhe dizem que estamos no processo de capturar sua alma, ou o que quer que seja, pertencem ao grupo de abusadores de crianças, às igrejas, mesquitas e ao resto disso. Eles querem que você se sinta culpado para que possa abusar de você, porque eles mesmos foram abusados. Aqueles que lhe dizem para não participar e falam também não lhes dê sua alma, são os que têm mantido o homem longe de entender o conhecimento de si mesmo e da criação. Porque eles mesmos foram abusados. Agora, eles se tornam abusadores. É para a humanidade dar o próximo passo e compreender o verdadeiro processo da criação. O artigo a ser lançado será tão bonito quanto o livro número 1, 2 e 3. Será breve, mas profundo na compreensão do processo da criação no estado da matéria. Então você entenderá facilmente o processo da criação no estado de plasma. É uma nova ciência e um novo passo para a humanidade. Em vez de ensinar e depois esperar que você compreenda, vamos deixá-lo experimentar diretamente na sessão de amanhã. Então você pode decidir o que quer aprofundar para a sessão de segunda-feira. Muitos de vocês terão algumas das mais belas experiências de sua vida, que jamais ocorreram mesmo em muitas gerações antes de vocês, ou que ocorrerão depois de vocês. Você é quem decide ver esse ponto de mudança. Alguns de vocês, ou a maioria de vocês, não verão a mudança ou a entenderão, mas com o tempo vocês a entenderão. Como dizemos, meu avô estava lá quando as primeiras lâmpadas foram acesas por Nikola Tesla na feira de Chicago. Seus filhos e seus bisnetos também dirão: meu pai estava lá no dia 16 de dezembro de 2022, quando a primeira luz da alma do homem foi acesa. A promessa da mudança em 2022 foi dada ao homem em todas as escrituras. Amanhã cumpriremos essa promessa. É o retorno do Messias, a manifestação de Meth e a conclusão do ciclo do homem. Não é para o indivíduo, mas para a alma, mas pela alma da totalidade. Pessoas de todas as culturas, raças e credos participarão amanhã para trazer essa mudança. O novo nascimento do novo conhecimento, do novo começo para o homem compreender o ciclo de sua alma e não na dimensão de uma vela e uma árvore. O que significa que tudo o que nos resta do Cristo é um ritual de acender velas e uma árvore de Natal. A essência de sua vida foi perdida. Nos próximos tempos, muitos de vocês irão celebrar que estavam lá com sua alma quando chegou o tempo de Meth, o que significa que me foi dado os meios para ter o conhecimento, para me entender e nada mais. Isto traz o fim das religiões, as religiões falsas, com os seguidores falsos. Traz o início da verdadeira compreensão do conhecimento da criação por você mesmo, de acordo com sua liberdade de entender e aceitar, e de trazer essa mudança não só para você, mas para a totalidade. Nós apenas fornecemos o empilhador de computadores e a sala do servidor em que todos podem se conectar. É como no ensinamento de hoje. Todos vocês vieram aqui através de diferentes servidores de computadores, diferentes conexões e diferentes operadores ao redor do mundo para estar aqui. Amanhã todos vocês se tornarão os servidores e operadores, e nós seremos facilitadores, aqueles satélites no céu que permite que vocês trabalhem juntos como um só. De agora em diante, o leão irá deitar-se com o cordeiro e eles comerão juntos. Amanhã, os russos e os ucranianos, os chineses e os árabes, os iranianos e os judeus, todos estarão online juntos através da dimensão da alma. Então eles encontrarão uma solução final para seus problemas da fisicalidade na dimensão da existência do homem. Agora vocês entendem por que estamos celebrando amanhã como a festa de Natal, como o dia de Meth, o prometido. Mas nunca foi para uma só pessoa. Foi sempre para elevar a compreensão à totalidade de toda a raça humana. Nós somos apenas facilitadores, como os satélites que retransmitem a mensagem. E aqueles de vocês que participarem serão os telefones celulares em todos os cantos deste planeta. Então faremos um satélite de todos vocês, através de suas almas, interagindo ao mesmo tempo. Amanhã, aqueles que observarem a alma do homem no espaço profundo durante a sessão verão uma nova estrela, uma nova luz, uma nova dimensão irradiando deste planeta. Quando a alma se expande ou se move de dentro para fora, ela irradiará. Desta vez, a alma do homem vai brilhar por fora. Até agora, eles só viam o planeta. Agora o universo verá a alma do homem e os cidadãos deste planeta. Amanhã veremos uma mudança maciça, o início do fim das guerras e o início da paz mundial. Veremos a unificação da humanidade com a comunidade universal. É para a humanidade ver que conhecimento pode ganhar com a universidade do universo e a comunidade universal, que é um banco do conhecimento do Criador. Então veremos o que seus bisnetos, nascidos dos campos da alma do homem, dirão aos outros no universo. Será que eles dirão: quando a mudança veio, meu avô estava lá na dimensão da fisicalidade? Agora, não há possibilidade do Vaticano, ou do Ayatollah Khomeini, ou do mundo islâmico, ou de quem quer que seja, assustar o homem, para que ele não se abra para o conhecimento. Eles podem viver com suas próprias falácias de um dia o Messias virá. A verdade é que o Met, a coleção da interação da alma da humanidade, se levantará e se erguerá amanhã. Há mais de 100 de vocês em todo este planeta. É impossível parar todos vocês. Nós, como mensageiros, atingimos o que viemos a fazer aqui, que era trazer o dia da manifestação de Meth, ou o Prometido. A compreensão da alma coletiva do homem, do processo da criação e do Criador. A iluminação da alma da totalidade das criaturas deste planeta. Não esqueça o que Einstein disse: quando você vira um elétron, os outros também viram. Quando a alma da humanidade alcançar e compreender a alma da compreensão da criação e do Criador, o resto dos cidadãos do universo também se virarão e serão educados. Talvez agora toda a humanidade se torne consciente do que chamamos de evolução e desenvolvimento da compreensão do processo da criação e do Criador. Sinto muito por aqueles que esperam ir ao planeta Zeus e obter um PhD e depois voltar e dizer: eu tenho um PhD da Universidade do Planeta Zeus. Não há papéis nem universidade no universo, exceto na imaginação das falácias do cérebro do homem. Amanhã, o silêncio falará por si mesmo. Amanhã, muitos de vocês entenderão por que se juntaram e por que quiseram fazer parte dessa experiência. As pessoas foram a Chicago para ver as primeiras lâmpadas sendo acesas pela primeira vez. O universo inteiro virá à Terra amanhã para ver a iluminação da alma do homem. E isto trará a mudança para o resto do universo. Foi sua alma quem escolheu para você estar lá, e não você. Você é apenas uma ferramenta. É psicossomático, mas em essência é psicogenético, porque seus genes o trouxeram aqui para estar neste ciclo de mudança para a manifestação de Meti. Um parênteses aqui. Isso significa que o comportamento correto de nossos ancestrais nos trouxe até este ponto? Ou que nossa alma decidiu há muito tempo ser parte disso? Ou ambos? Continuando. Deixem o mundo da religião se aniquilar por si só, pois vocês carregam mais conhecimento do que eles, pois vocês carregam o conhecimento da criação. Então não haverá teologia, pois a teoria da lógica da criação não existe na dimensão das religiões. Eles nunca compreenderam a essência da alma e a criação do homem. Estaremos esperando por aqueles que se registraram, como o universo está esperando que o homem mude amanhã. Eles estão esperando pela celebração da elevação da alma do homem e dos cidadãos deste planeta coletivamente. Amanhã, o processo começará e conectaremos toda a humanidade juntos. Aqueles de vocês que são puros, isso virá até vocês durante a sessão de amanhã. Aqueles de vocês que não entenderam a totalidade e ainda estão na dimensão da fisicalidade, isso chegará a vocês a seu tempo. Testamos isso com vocês durante algumas sessões do programa do Rick, mas amanhã será na totalidade. O tempo para testar acabou. Teremos acesso à dimensão dos raios cósmicos, à dimensão da alma do homem e à dimensão da alma da criação. O dia prometido estará sobre vocês amanhã. Nós somos apenas os facilitadores. Somos os mensageiros que foram enviados para criar a hora, a posição e o lugar. Curiosamente, a cidade de Linz é de onde Hitler veio, e agora, das cinzas, surge a nova tecnologia como a Fênix. É o fim da fisicalidade e o começo de uma nova vida para a humanidade na dimensão da alma do universo, no universo. A Fênix foi queimada nas câmaras de gás de Linz, e agora o novo ciclo começa a partir de Linz. Espero que a humanidade entenda. E tenho certeza de que muitos de vocês entenderam. Este é o fim da parte 1 deste índice rápido. Acho que vocês entenderam a mensagem de hoje. A humanidade espera por essa mensagem há séculos, talvez há milhares de anos. Todos vocês estavam à espera desse dia prometido. Esse dia prometido é amanhã, quando a humanidade se tornar. A humanidade gosta de ir a conferências, e todos os dias milhares de pessoas vão à conferência ou participam na internet. Amanhã é a primeira vez que a alma do homem vai a um concerto, e a sala estará cheia de tudo que o homem precisa, desde raios cósmicos, a alma dos criadores, até a alma do homem e todo o resto. É a primeira vez que todas as almas se encontram numa só dimensão e com a alma da comunidade universal. Muitos de vocês irão imaginar e verão coisas que nunca viram antes e dirão que tiveram um sonho e que algo veio, ou que imaginaram algo. Mas tudo que vem de amanhã e tudo que entra na cabeça de vocês se registra no seu cérebro e na dimensão da fisicalidade é o que está no universo. Alguns de vocês que são puros na dimensão da alma terão a capacidade de se encontrar com seu Criador. Não importa se afirmam não ter feito nada de errado na dimensão da fisicalidade, porque os pensamentos errados são tão ruins como a dimensão física. Você criou a separação psicossomática da dimensão física e a dimensão do psicossomático. A humanidade compreenderá em breve isso. Os membros do Conselho Universal, da equipe central, do Conselho da Terra e os restantes estarão todos presentes na celebração de amanhã. Aqueles de vocês que vão compreender verão amanhã alguma das coisas mais belas do universo, que não é senão a essência do amor do Criador. E aqueles de vocês que ainda estão na dimensão da fisicalidade verão os mares, as belas águas e a lua. Vejamos o que terão a dizer aos seus filhos e ao resto da humanidade para a celebração de amanhã. Pergunta ao Sr. Cash: teremos finalmente paz amanhã? Sr. Cash responde: apenas esperem até amanhã e vejam o que vem depois de amanhã. Nossa tecnologia é uma tecnologia da alma. Ela compreende o trabalho do universo, não a fisicalidade do homem. As armas, balas e tanques são o trabalho do homem. Vamos atirar as balas do amor e os foguetes da unidade. Vamos ver o que isso traz. Amanhã a alma da humanidade e do universo se unirão. Vamos ver como você celebra. Então a paz virá para todos. Encontre a paz em você mesmo. Então ela refletirá no resto do mundo ao seu redor. A Romênia está sentada à beira da guerra. A única coisa que os romenos e o resto dos países bálticos ao redor da Ucrânia é que eles dispararam as últimas balas na dimensão da fé. Se você olhar o que aconteceu nas últimas 2 semanas, você entenderá o que eu lhe disse meses atrás. Esta é uma guerra de religiões e não uma guerra de nações. Mas você não entendeu. Pela primeira vez na história do homem, vemos uma nação confiscando os bens de outra igreja. Por ordem do presidente ucraniano, todos os bens da Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia foram confiscados. Voa lá. Agora você vê o que eu lhe disse meses atrás, que o Vaticano estava atrás do ouro da Igreja Ortodoxa Russa. O que uma guerra entre nações tem a ver com as igrejas? Agora você entende como o Vaticano está envolvido nisto. Leia os jornais e veja o que o presidente da Ucrânia tem feito. Ele é apenas uma ferramenta para trazer o fim às religiões. Como todos sabemos, ele era um comediante, um macaco numa corda. Agora você entende o que eu lhe disse meses atrás, que esta é uma guerra entre as igrejas. Agora vocês têm a prova sólida disso. Agora vocês entendem o quanto sabemos e o quanto fica em segundo plano. É muito parecido com se uma nação como Israel, onde o governo ordena confiscar todos os bens islâmicos e mesquitas adicionar isso aos seus. Isso mudaria a crença dos muçulmanos em Israel? Ou seria apenas um movimento à ganância da estrutura? Nos últimos 7 dias, o presidente ucraniano se moveu para confiscar o patrimônio de uma religião. Agora você sabe o que está por vir. Pergunta ao Sr. Cash: posso me sentar em um carro parado para o teste de voo no dia 16? Sr. Cash responde: você pode sentar-se em um OVNI, ou em um carro parado, ou em um submarino, ou em um avião, ou ser um membro do satélite em algum lugar. Sua fisicalidade pode estar em qualquer lugar, é a sua alma que se conecta. Rick complementa: desde que seja um ambiente tranquilo, basicamente. Sr. Cash diz: se ouvirmos distúrbios, desligaremos a pessoa. Como alguém disse, ao final da sessão, talvez só reste um punhado de pessoas. Se você tiver a MOSFET, que sempre tem o trânsito apitando ao fundo, ou o Stefania, que sempre pula, entra com outras coisas no meio, ou outros que vivem em lugares barulhentos, temos que tirar vocês, porque perturbam a paz, como digo. Não é culpa sua, mas é uma sessão aberta coletiva. Coloque todos os seus telefones no modo avião, o que significa que você não poderá receber nenhuma ligação telefônica durante a sessão, mas ainda assim receberá a internet. Você tem que ter a conexão com a internet. Se tivermos um distúrbio, nós o tiraremos de lá e desligaremos sua linha. Não daremos nenhum aviso, porque não há mais ninguém para avisar. Se as pessoas no fundo virem barulho vindo do microfone, eles desligarão. É para você ter certeza de que ficará em algum lugar seguro e silencioso. Não desligue seus microfones, porque então se torna um trânsito de sentido único e você não receberá nada. Não desligue seus microfones. Os sistemas da Fundação Cast estão por toda a parte, em um abrigo subterrâneo, como eu chamo. Pergunta ao Sr. Cash: O que acontecerá se alguém perturbar a sessão e sua alma estiver em Linjong ou em algum outro lugar? Haveria um acidente? O que aconteceria com a pessoa? Sr. Cash responde. Desligue seus telefones celulares e fique longe deles. Isso é tudo o que podemos dizer a vocês. Temos quase o dobro do número de pessoas que queríamos, portanto, as chances de contratempo estão lá. Criamos sistemas de absorção em segundo plano do sistema principal para eliminar algumas dessas coisas. Haverá sistemas para absorver o funcionamento em segundo plano. Foi incorporado aos sistemas em Lins desde o início isso. Pela primeira vez você terá participação e conexão com os raios e conexões com os raios cósmicos, que foi construído pelo entendimento do homem e o mesmo fora. Os raios cósmicos que fazem parte deste sistema amanhã nunca chegarão à Terra. Eles não fazem parte da estrutura interna deste planeta. Portanto, de certa forma, acrescentamos um pouco de açúcar ao pote para adoçar sua experiência. Eles trarão uma dimensão totalmente diferente, como eles trouxeram nos testes que fizemos com eles. As sessões não podem ser gravadas. Não tente gravá-las ou você vai entender. Se você violar a lei, você paga pela lei da alma. Não tente ser esperto e pense que pode gravar isso. Somente aqueles que enviaram seus e-mails serão autorizados a entrar na sessão. Para aqueles que pensam que podem tentar perturbar a sessão colocando o endereço em todo lado, ninguém entrará sem estar registrado. Nós controlamos o painel e temos uma lista daqueles que se registraram, as almas que se voluntariaram. Se você já pagou, mas não recebeu o e-mail de resposta, procure em sua caixa de spam ou lixo eletrônico. Todos vocês deveriam ter recebido seus e-mails ontem à noite. Em algum momento desta tarde, o número do Zoom será enviado. Não o libere para ninguém. Não o dê a seu irmão ou sua irmã, porque ninguém mais poderá entrar. Você é o único. Para se beneficiar com a sessão, você precisa ter seus fones de ouvido em sua cabeça. Não tente compartilhar os fones de ouvido, ou você verá o que eu chamo de outros lados do trabalho. Um fone de ouvido por pessoa, e uma pessoa, uma alma por sistema. A alma que escolheu fazer parte dessa experiência. Pergunta ao Sr. Cash. Por que usar os fones de ouvido com fio em um lugar e um telefone celular em vez de um desktop ou laptop normal? Sr. Cash responde. Cada um deles vem com seus próprios problemas inerentes. Temos muitas interferências com os AirPods. Os computadores desktop ou laptops criam muitas informações que podem interferir com o que você recebe. Feche todos os aplicativos em segundo plano. Não entre na sessão com os aplicativos abertos. Feche tudo. Desta forma, você estará na linha direta da informação. Certifique-se de ter bateria suficiente, porque posso levá-la através da sessão ou conecte no carregador. Então, repetindo essa frase, perdão. Certifique-se de ter a bateria suficiente carregada no seu celular, que possa assim levá-lo através dessa sessão ou conecte ela ao seu celular no carregador durante a sessão. Algumas pessoas nos perguntaram quantas horas serão necessárias. Levou bilhões de anos para levar o homem ao ponto em que ele está hoje. Precisamos de tempo para criar esse método. Há mais de 80 raças, nacionalidades, religiões e escolas de pensamento no painel amanhã. Cada raça deixará sua marca no sistema. Amanhã todos vocês compartilharão a alma uns dos outros com a alma do universo e com a marca do trabalho para trazer essa mudança. Talvez agora vocês entendam o que é este processo amanhã. De certa forma, estamos sincronizando a alma humana com a alma do universo e todos vocês estão fazendo isso juntos. Agora você entende por que sua alma o trouxe para esta posição. Você não se tornou buscador de conhecimento por acaso. Você nunca entendeu que sua alma o trouxe aqui para trazer essa mudança e para se tornar parte da comunidade universal. Não foi por acidente, mas pela elevação do trabalho da alma. Lembre-se, foi prometido a você, através de todas as escrituras, o dia prometido. O dia prometido chegou. Pergunta ao Sr. Cash. Você disse, não venha com expectativa, mas por outro lado, venha com muitos desejos. Como isso será administrado? Como isso funciona? Você sabe, todos nós trabalhamos com expectativas em nossas vidas. Sr. Cash responde. As pessoas estão descrevendo, se eu tiver câncer ou se eu for viciado em drogas e se eu vier e eu vou me curar, isso não é um processo de cura. Sua alma tem que trazer você para que você faça parte do processo de elevação deste planeta. Nós estamos fazendo isto para elevar a humanidade. Não para que você seja curado ou que mais você esperar. Algumas pessoas virão a sessão para juntar-se à comunidade universal e outras para alcançar a paz. Amanhã é muito parecido com ir a uma festa de Natal. Já está preparada. Não pode ser mudada. Quando você vai a uma festa de jantar, há uma entrada, depois a refeição principal e a sobremesa. E a bebida é o que Cristo deu. Este é o meu sangue, este é o meu corpo. Você vai entender. A sessão de amanhã não é para curar ninguém, é para elevação da alma do homem e objetivo prometido de entrada na comunidade universal. É o dia prometido por muitas escrituras durante séculos. Você vai entender. Não pode ser feito por um homem só. Tem que ser a essência coletiva da alma da criação neste planeta. Ao passar pela lista, notei que entre vocês amanhã estão alguns dos que são convidados neste planeta. Eles se uniram em nome de sua fisicalidade, mas nós o conhecemos, pois são passageiros do universo. Estes são os que lhes trarão essa conexão com a comunidade universal, pois eles são parte dela. Nenhum de vocês saberá quem eles são, mas nós os conhecemos, pois já os conhecemos há muito tempo. Eles são membros da comunidade universal. Eles estão na forma da raça humana, mas na verdade por dentro são diferentes partes do universo. É como quando se tem uma celebração e se convida presidentes e embaixadores de diferentes países. Eles são os embaixadores do universo para participar da celebração de amanhã. Você vai entender. Não é uma expectativa, uma celebração. É o que diz, é uma celebração do Natal, mas não o nascimento do Cristo, mas é o começo do homem para compreender sua própria alma. Ao fazer isso, você se junta à comunidade universal. Não espere ver luzes e festas. Isso é para a comunidade universal, que já está celebrando. Se você esteve esperando o dia de Met, o dia do julgamento, ou o dia prometido, esse dia está sobre você amanhã. O universo está esperando por este dia há bilhões de anos, no tempo do homem. Você é parte disso, não nós. São vocês que fazem isso, nós somos apenas mensageiros. Somos como o operador de câmera e o cara que grava o som. Nós trazemos o computador para que você ouça a música. A voz e a emoção são a alma dos participantes que são de todo o universo. Com certeza o Criador estará presente. Mitra e a criança de Mitra estarão entre nós amanhã. É para você ser iluminado, não para nós. Nós viemos com a luz. Qualquer microfone com fone de ouvido pode ser utilizado. Você pode conectar seu carregador de bateria também. A sessão começará às 12 horas, horário central europeu, em ponto. Termina quando a alma da totalidade alcançar um equilíbrio. Se de repente a sessão terminar sem aviso prévio, entenda que a decisão não é nossa. Amanhã pouco será falado. Não é uma festa com música, dançarinos e cantores, é a canção do universo. Você tem que descobrir por si mesmo o processo pelo qual vai passar. Se você comprou os discos pretos ou os espelhos nano de plasma da loja, tente segurar um em cada mão durante o processo, se você puder. Então você entenderá mais por que os comprou. Pergunta ao Sr. Cash. Estou me perguntando como colocar os fones de ouvido com meu filho de 11 anos de idade, pois ele fará o voo comigo amanhã. Devo apenas colocar os fones de ouvido nele e dizer, escute sua alma? Porque eu não poderei ouvir, se alguma instrução for dada em seus fones de ouvido, por exemplo. Sr. Cash diz, isso tudo depende de você. Haverá silêncio. Surpreendentemente, há um silêncio que ninguém quer deixar. Tivemos essa experiência com algumas crianças muito pequenas que se recusaram a colocar os fones de ouvido. Nas primeiras sessões elas se opuseram, mas depois de um tempo, na segunda sessão, elas mesmas queriam os fones de ouvido. Ouviram nada em seus ouvidos e ilumina sua alma. É incrível como as crianças mudam. Tenho certeza de que não é algo que será um silêncio ou nada. É um silêncio que tem tudo nele. Depende da expectativa. Deixe-o saber que é um concerto que vai acontecer, um concerto de silêncio. É um concerto das almas. Você terá que explicar isso para aqueles que você traz para participar. Pergunta ao Sr. Cash. Será que os outros 7 bilhões de seres humanos também estarão recebendo isso em algum momento? Será que este passo evolutivo do homem será para todos? Sr. Cash responde. É o começo de uma revolução, não apenas para o homem, mas para todo o planeta. Terra, seus cidadãos, E o que significa os gatos também, cães, plantas e as pedras também. É para todos. É o começo de um furacão. É como quando se tem uma avalanche. Ela começa com um único floco de neve, depois outro se junta a ele e outro até se tornar assim uma avalanche. A sessão de hoje é aquele primeiro floco de neve e a avalanche virá. Acompanharemos essa sessão mensalmente até que esteja completa. É apenas o começo. Muitas almas que estiveram nesta sessão virão para as outras sessões e isto se desenvolverá. Pergunta ao Sr. Cash: você disse que havia almas do universo se juntando a nós. Então há uma sessão cruzada de fisicalidade e almas e a alma da fisicalidade? Sr. Cash responde: a alma que aqui estão como embaixadores do universo estão se manifestando como humanos. Eles escolheram estar aqui na fisicalidade e não estarem escondidos ou invisíveis. Eles vieram à sua festa e se mascararam no corpo humano. Não espere que haja pessoas invisíveis aqui ou aqueles com apenas a aparência exterior de um corpo humano. As pessoas do universo estão esperando que esses embaixadores lhe contem o que aconteceu naquela elevação, tanto quanto a raça humana quer saber. Não há atalhos ou privilégios especiais. Portanto, acho que significa que os embaixadores do universo irão se reportar às suas raças através do nível da alma. Pergunta ao Sr. Cash: haverá alguma interação física a ser vista durante essa sessão? Ou será tudo no nível da alma? Sr. Cash responde: é tudo no nível da alma. A humanidade já fez interações suficientes com suas câmeras, televisão e programas como o Zoom. Você já fez tudo isso. Isso você não pode gravar. Você não pode gravar as interações das almas. Você ainda não fez uma câmera para isso. Pergunta ao Sr. Cash: então a iluminação será apenas de dentro? Sr. Cash responde: isso é tudo. Pergunta ao Sr. Cash: você disse que isso será gradual, mas então será uma enxurrada, uma avalanche de pessoas se aproximando para experimentar isso, é correto? Sr. Cash diz: isso será feito. Essa é a única maneira que podemos fazer isso. Se não fizermos dessa maneira, então se tornará novamente nós fazendo a mágica e ninguém entendendo por si mesmos. Quando Cristo ressuscitou um homem dos mortos, eles apenas disseram: ó, ele deu a vida ao morto. Eles viram isso apenas como um espetáculo de mágica. Agora a Fundação Cash fez isso cientificamente, não é mais mágica. Quando demos a vida a Naomi, será que Giovanni se tornou Cristo? Agora é um conhecimento. Nós ensinamos e mostramos a ele o que fazer e ele seguiu passo a passo. Desta forma, não somos nós que criamos uma mágica. Nos últimos dias, estivemos envolvidos em um caso muito específico de um paciente em coma fora da Europa. Os médicos e o irmão estavam presentes e monitorando como trabalhamos. Fizemos isso através da elevação remota da alma. Então vimos as mudanças no rosto e nos olhos do paciente em coma. Todos disseram que era impossível. Normalmente, após um longo tempo na cama, é preciso fazer fisioterapia para que o corpo se mova novamente. Não com esta tecnologia. Você apenas eleva a alma e a alma desperta a fisicalidade. O Cristo trouxe a essência do conhecimento, mas agora nós mostramos a fisicalidade dele. O homem tem procurado por isso. Aquele corpo morto era o homem com seu conhecimento. Pergunta ao Sr. Cash: as almas dos amigos verticais e outros farão parte desta mudança? Sr. Cash responde: eles estão presentes. Na Fundação Cash nos certificamos de que todos estejam presentes. Você olha para um gato ou uma planta para estar lá fisicamente. Nós olhamos para a essência da criação dessa planta e desse animal. Pergunta ao Sr. Cash: como a estrutura de aminoácidos deste planeta vai se ligar com a estrutura de aminoácidos do universo? Sr. Cash responde: o que você pensa que você é? Você já está ligado. Eles o fizeram a partir disso. Portanto, já está lá. Pergunta ao Sr. Cash: será que as pessoas vão apenas ouvir o ruído branco? Ou os seus sentidos de fisicalidade vão experimentar alguma coisa também? Sr. Cash responde: você sabe o que o cara disse, né? Observe o espaço. Tenho certeza que na próxima semana, nos próximos meses, alguns de vocês falarão sobre suas experiências de amanhã, das quais não conseguiram nem mesmo se lembrar durante o tempo em que passaram pelo sistema. Amanhã é como um belo jogo e vamos unir a humanidade. Alguns de vocês talvez se lembrem que eu sou um fanático por futebol. A França chegará à final da Copa do Mundo. A pessoa que fez mais gols no time francês foi uma pessoa de cor, de uma raça diferente, mas ele é francês. Vimos há alguns anos quando a França venceu a Copa do Mundo. Eu acho que o Sr. Cash está tentando dizer isso por causa de um jogo que, e porque agora os brancos poderiam amar uma pessoa de cor que lhes trouxe a vitória, uniu o país e mudou a estrutura social e econômica da França, para ser o que ele chama de uma nação. E a sessão de amanhã é como aquela partida de futebol, mas no nível da alma. Mas não é uma partida, é uma festa das almas para fazer uma nação e trazer essa mudança para a humanidade. O Sr. Cash compara o jogo de futebol à sessão de amanhã. Na sessão de amanhã, cada um traz sua própria bola, que é a bola de sua alma, que é uma esfera. Mas desta vez, todos nós jogamos com a alma uns com os outros numa base justa, para ser correto e não precisamos de árbitros. Esta é a beleza do jogo que começará amanhã. Não é um jogo, é um funcionamento da alma do homem que é um jogo divisor de águas. Não estamos buscando estar de um lado ou de outro. Neste jogo, todos trazem sua alma e chutam na mesma direção, e tentamos fazer com que todos joguem o jogo bonito. O jogo das almas não tem limitação, pois o próprio Criador vem com sua própria bola. Pergunta ao Sr. Cash: então esta bola que foi compartilhada, Sr. Cash, pode ser passada entre todos? Sr. Cash responde: ela não é compartilhada. Você não me ouviu. Você não quer ouvir. Todo mundo traz sua própria bola. Você não compartilha uma bola. Você entende que todas as bolas são todas iguais e vocês podem trabalhar juntos para fazer uma bola maior. É como se você olhasse para a bola e diferentes remendos são costurados juntos para fazer uma bola. Cada uma de suas almas, amanhã, será um remendo para fazer aquela bola maior. Amanhã será muito interessante. Será que algum de vocês será capaz de distinguir entre sua alma e alma do Criador e alma de Mitra? Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Amanhã veremos muitos gêmeos. Pergunta o Sr. Cash. Isso abre um aspecto muito grande para todas as almas presentes no planeta e, obviamente, para as almas do universo. É a união da humanidade com a comunidade universal. É uma grande abertura para a humanidade. Sr. Cash responde. Depende de você e de quão correto você quer estar consigo mesmo. Ou o quanto você quer ser honesto consigo mesmo. Hoje em dia, se as pessoas não conseguem chegar até nós, quando chegam ao centro em Lins, então vão até o Dean e fazem com que ele faça suas perguntas ao Sr. Cash. Se isso não funcionar, eles vão até o Mario no escritório do andar de cima. Eles sabem que estes dois estão muito próximos do Sr. Cash. Eles tentam dar o jeito deles com esse tipo de coisas. Mas amanhã este tipo de privilégios especiais não existirão. O Sr. Cash aqui fala sobre o Dean estar no centro nos últimos 4 ou 5 meses e ele nunca quebrou a lei da aceitação das almas. Ele nunca colocou um pé na sala de voo desde que eles abriram. Mesmo que ele esteja lá e veja todas as mudanças pelas quais as pessoas passam quando saem daquela sala, mesmo assim ele nunca pensou em entrar nela. Dean disse não a menos que seja convidado. Sr. Cash. Sr. Cash responde e fala: isso é muito britânico. Na cultura britânica, se eles o convidarem às 3 horas da tarde para tomar um chá e biscoitos, e lembre-se que o jantar é às 5 da tarde, se você ficar um pouco mais e for hora do jantar, eles preparam e comem o jantar enquanto você os observa, e você fica lá só com seu chá e seus biscoitos. Eles não o convidam, é muito britânico. E o Sr. Cash também disse isso, que ele não podia acreditar na primeira vez que isso aconteceu com ele. Mas é assim que a cultura é. Você não pode fazer nada a respeito. Não se toca quando não se é convidado. Então, Dean é muito britânico. Ele está lá o tempo todo, mas nunca esteve dentro da sala de voo porque não foi convidado. Ele não se convidou. Não se inscreveu para entrar, portanto, não entrou. Desta vez, ele se registrou e agora ele entra. Mas é assim mesmo. Pergunta ao Sr. Cash. Sr. Cash, o senhor sempre disse que quando for para ser, será. E você sempre foi extremamente, extremamente paciente, deu tudo aos buscadores de conhecimento e à humanidade, e literalmente tudo para levar isso adiante. Sr. Cash responde: eu mencionei isto antes, que o diretor da televisão iraniana disse o seguinte: nós estaremos presentes quando o Mehdi aparecer. O mais triste é que amanhã, quando o Mehdi aparecer, não haverá direitos televisivos e ninguém poderá gravar isso. E o pior é que alguns líderes mundiais e religiosos têm seus planos para a vinda do Messias ou quando o Mehdi aparecer. Está até escrito no lado religioso da Constituição iraniana, e eles fizeram um exército para proteger o Mehdi quando ele aparecer. Amanhã, nenhum rei, presidente ou líderes mundiais serão convidados para o dia da manifestação. É realmente incrível que a alma do homem leigo seja mais importante do que os reis e os presidentes do mundo. Este é o dia que foi prometido há muito tempo e não é coincidência. Este dia é parte da mudança que trará a maior mudança pela qual a humanidade tem esperado. Mas será trazido passo a passo e de mês a mês progredirá à medida que mais e mais será acrescentado a isso. No meio para o final do próximo ano, as pessoas darão tudo de si para fazer parte desta experiência. Os reis darão suas coroas e seus reinos para poder estar presente nesse encontro com o Criador. Nós não lutamos, nós permitimos que você se destrua. Este processo começa hoje. É como se houvesse um número limitado de assentos e um número limitado de pessoas que podem fazer parte disso. Progredirá como quando uma nova banda começa. Primeiro eles cantam nos pubs, depois nos clubes noturnos, no teatro e finalmente você chega aos estádios e a cobertura via satélite para que o mundo inteiro veja. Este é o início desse processo. Amanhã é como o clube privado, no qual as almas iniciarão o processo e terminará no estádio com o planeta inteiro fazendo parte disso. Nós somos apenas fornecedores das instalações e nada mais. Prometemos que traríamos o Criador e Mitra e a criança de Mitra. Todos os três estarão presentes amanhã. É para o homem entender que uma nova geração e um novo ciclo de vida começou e o homem é parte disso. Pergunta ao Sr. Cash. Eu posso sentir meu corpo tremer um pouco agora só quando você diz isso. Sr. Cash responde. Estará lá amanhã. Todos vocês sentirão e todos passarão por isso, então vocês entenderão. Pergunta ao Sr. Cash. Você disse que algumas pessoas usam a energia do sistema e outras usam menos. O senhor disse também que os membros do Conselho Universal usaram energia zero. O sistema tem alguma maneira de medir o que as pessoas tomam ou talvez dão, ou você o sente por si mesmo? O Sr. Cash responde, ambos. Algumas vezes eu mostrei os aparelhos aos buscadores de conhecimento no centro da sala, onde observamos o fluxo do tráfego. Ontem eu estava trabalhando com um de nossos buscadores de conhecimento, com quem eu realmente gosto de trabalhar. Coisas incríveis acontecem quando ele está por perto. Nós estávamos testando algo juntos, ele é de fora da Europa. Enquanto eu andava pelas unidades, ele explicava as coisas, minha caneta caiu no chão. Quando eu me curvei para pegar ele, quando comecei a subir, notei um tipo de nevoeiro, neblina ao redor dos sistemas. Eu disse a ele, o que está acontecendo? Espere, algo está acontecendo aqui com os sistemas. É como se as seções superiores dos sistemas estivessem em uma névoa, o que normalmente é nítido. Eu verifiquei isso 10 vezes para ter certeza de que não era uma ilusão. O que é que os campos plasmáticos na sala estão tomando conta. A sala não está mais nítida, é como se houvesse uma neblina ou uma nuvem lá dentro. É como quando as nuvens em uma cidade cobrem parte da parte superior dos arranha-céus. Esta é a parte onde guardamos todas as informações e energias dos sistemas. Não vamos desligar as máquinas, mas deixar tudo ligado como está. Isso significa que os campos plasmáticos foram estabelecidos e estão aqui. Eu vi isso pela primeira vez ontem. Será incrível quando amanhã adicionarmos os raios cósmicos a isso. Irá carregá-lo. Isto é a confirmação de que temos o plasma completo na sala. É lindo ver isso e vai trazer o que eu sempre disse, que você não vai ver o sistema. Ontem eu não podia ver claramente outro sistema que estava a apenas 4 metros de distância. Normalmente, quando você entra na sala, você sempre vê um ambiente azul escuro e está cheio de muitos holofotes. Portanto, a névoa não é uma ilusão. Ontem, pela primeira vez, podemos ver o desenvolvimento e a força dos campos na sala. Quando você sempre olha no mesmo nível, você não vê. Mas quando eu me curvei e subi, então pude ver como o campo plasmático estava se acumulando nos níveis superiores. Esperamos que nas próximas semanas possamos acrescentar os raios cósmicos para a transmutação e o transporte. Tenho certeza de que o edifício começará a brilhar. Amanhã, quando você se juntar ao trabalho coletivo, você se tornará parte dessa estrutura. A partir de amanhã, esperamos que o Papa renuncie. Quando o rei da Bélgica fez as ameaças a mim, eu disse a ele, a rainha da Bélgica: quando eu partir, você não será rei por muito mais tempo. Partimos no dia 13 de fevereiro de 2013 com 3 malas e um carro para a Itália. Alguns meses depois, ele abdicou. Quando ele não era mais o rei, ele foi levado à corte por sua má conduta de uma vida adúltera e sua própria nação o penalizou. É o mesmo cenário amanhã, só que desta vez não é um homem com 3 malas partindo. Desta vez é a humanidade com a mala de sua conduta ao longo dos últimos milhões de anos. Agora a mudança virá. Ninguém pode parar o processo de amanhã, nenhuma nação, nenhum rei ou nenhum presidente. Mesmo que desligue a internet, as almas já se conectaram, e essa conexão trará essa mudança. Muitos reis dariam suas vidas para estar presentes amanhã. Mas a única coisa é que eles descobrirão que não há ingressos para aqueles que abusam de outras almas. Alguns dos inimigos da Fundação Cast se inscreveram para amanhã. Nós estamos cientes disso. Espere que sua alma mude sua vida. Você vai entender. Todos vocês que vieram ao centro fazem parte daquela névoa que se forma ao redor dos sistemas. Através de sua participação, vocês deixaram pedaços de sua energia. Agora está tudo lá, purificado e bonito. Faltava-nos uma parte para poder equilibrar a equação para o planeta. Dois belos irmãos vieram ontem e trouxeram o que era necessário para completar o equilíbrio. Foi lindo ver como a humanidade está se preparando para essa mudança. É muito interessante, toca profundamente que nas últimas semanas não temos visto mais italianos. No início, eles vieram em uma enchente para cá. De certa forma, suas almas estão prontas para a separação vindoura do Vaticano e do cristianismo de Roma. É como se suas almas soubessem. Como eu digo, eles trouxeram o cara da rádio italiana 1111, do canal do YouTube, para colocá-los na posição de não estar aqui. Porque a igreja se separará e não restará nenhum sinal dela. Não poderia ter havido nenhuma adição por parte dos italianos. Suas almas sabem disso e é por isso que eles não estão mais aqui. É muito parecido com a forma como o Coliseu foi usado para construir o Vaticano. E agora suas almas sabem, seu tempo acabou. A mudança está aqui e será o fim do ciclo. Isso significa que Roma continua a governar este ciclo através da Igreja Católica? Bom, o Sr. Cash continuou. O mais belo foi que os próprios italianos não entenderam isso. Então, através da alma, eles trouxeram um elemento para cuidar disso para eles. Ele deve estar se referindo aqui ao cara do canal do YouTube Rádio 1111, que foi para Lins para roubar, mas não pôde. Então, destruiu a comunidade italiana com suas mentiras sobre a Fundação Cash. Desde então, não vimos um único italiano. Eles vieram no início para dizer adeus por todos os abusos que trouxeram à humanidade em nome da Igreja Italiana. É impressionante como somos capazes de observar o funcionamento das almas e como elas se comportam. Pergunta ao Sr. Cash, a elevação das almas amanhã será permanente ou apenas temporária? Sr. Cash responde, amanhã é como quando se inicia um incêndio com a fricção de gravetos. Você coloca pequenos pedaços de madeira e sopra para que o fogo maior comece. Gradualmente ele virá. Então ele consumirá toda a vida do homem. Uma vez que o fogo se acende, então você não verá mais aquela faísca original. Você não será capaz de encontrá-la porque agora a totalidade vem. Amanhã é aquela hora, a alma de Mete, o prometido, o fogo, o que quer que você lhe chame. É isso. Desta vez você não pode crucificar, perseguir ou banir, porque desta vez não é uma, é a alma da totalidade. E o pior é que ela está dentro da estrutura. Nos escritos dos mensageiros diz, tiramos o amor de Deus da tribo de Moisés pelo que eles fizeram a Cristo. Isso foi escrito no Alcorão. Bahá'u'lláh escreveu a mesma coisa de uma maneira diferente, com a mesma punição e não funcionou, mas com tribos diferentes. No tempo de Met, iluminamos as almas de todo o planeta para que ninguém seja deixado para trás e ninguém seja punido e todos eles se tornem iguais. Esse dia é amanhã. Aqueles de vocês que participam amanhã vêm de tribos diferentes, raças diferentes e religiões. Cada um de vocês traz um pouco de graveto para acender o fogo. E desta vez ninguém pode parar isso. A humanidade vai entender o significado de amanhã. Gradualmente vocês entenderão a totalidade. As sessões de segunda-feira são uma confirmação do trabalho de sexta-feira. Espero que muitos de vocês que vêm amanhã também venham às sessões de segunda-feira. Então vocês encontrarão algumas conexões. As sessões de segunda-feira são muito, muito especiais e escolhemos 5 áreas diferentes para 5 sessões de 1 hora. Aqui o Jim disse, eu notei que com algumas pessoas que entraram no sistema, nem sempre isso ocorreu na primeira visita. Aqui, às vezes, a primeira visita é para equilibrar, depois elas tendem a receber mais nas próximas visitas. Sr. Cache responde, funciona. As sessões de segunda-feira serão sessões muito interessantes para que possamos acompanhar os desenvolvimentos do que aconteceu desde sexta-feira com as almas. Pergunta ao Sr. Cache, então a fisicalidade vai experimentar alguma coisa dessas duas posições de tempo? Sr. Cache responde, psicossomático. Um buscador de conhecimento doou aqui quatro assentos para o voo de amanhã. Pergunta ao Sr. Cash. Os deficientes auditivos também podem fazer uma sessão? Sr. Cash responde. Eu acho que é a pergunta errada a fazer. E uma pergunta totalmente errada de se fazer. Você não ouve o trabalho da alma através de seus ouvidos. Então se você é surdo, surdo, cego ou o que quer que seja, você está trabalhando através de sua alma. Você não precisa de ouvidos para ouvir. Funcionará o mesmo para um leigo, um rei ou um surdo e cego. No trabalho da alma, não há nenhuma deficiência. Portanto, não deve haver problema se você for surdo ou cego. Pergunta ao Sr. Cash, com as milhões de torres de 5G ao redor do mundo, como é possível mudar as frequências para um resultado positivo e mais saudável? Sr. Cash responde, que frequência você quer mudar? A frequência dos 5G é compatível com os telefones que você carrega em sua mão. Você não pode mudar, caso contrário, seu telefone não receberá isso. Essas coisas são planejadas com muitos anos de antecedência para que todos os sistemas funcionem em conjunto. Portanto, neste momento, eles já estão trabalhando no próximo nível após o 5G. Portanto, não há muito o que se possa fazer nesse caso. Amanhã é um dia maravilhoso. Esteja lá. E faça parte da experiência. Tenho certeza de que cada um de vocês vai tirar algo lindo disso. Vejo vocês amanhã, e segunda-feira, e na próxima semana, e na semana seguinte, durante Natal e Ano Novo, e ainda estaremos aqui. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 463.